Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Hoje temos um convidado com um perfil um pouco diferente daquilo que é habitual nestas emissões. António, explica-nos então como é que vai ser a emissão desta semana. Esta semana temos como convidado, e como disseste, e bem, Paulo Ribeiro, um dos responsáveis pelo outro lado do mundo do livro, a promoção, a estratégia promocional e editorial ligada a um campo que é o campo publicitário e apelativo, fazendo do livro um objeto desejado pelo comprador, neste caso, o leitor. Esperamos, e disso estamos convencidos, que vai ser uma entrevista reveladora do outro lado do livro. Paulo Ribeiro nasceu em 1983. É colaborador das edições Gai Livro há 4 anos, sendo responsável pela promoção dos produtos de Edições Gerais, desde a definição de política de preços, promoções e planos de marketing. Paralelamente, encontra-se a frequentar o curso de Gestão de Marketing no Instituto Português de Administração e Marketing. O nosso convidado é Paulo Ribeiro, da Gai Livro. Está cá na condição, não propriamente de alocado a esta designação de promotor editorial de uma editora em particular, que faz parte de um grupo muito mais alargado, mas sim como um especialista das novas tecnologias e aplicado a uma espécie de trabalho criativo a esta realidade do mundo e do livro. Boa noite, Paulo. Obrigado por Boa ter noite. aceito o convite Muito obrigado pelo convite. dos Livros com Rumo. A primeira questão é, de facto, como cai numa área muito particular, numa editora que tem uma marca sui generis, muito marcada naquele sentido, muita literatura, por um lado, infanto-juvenil, e o outro lado, a literatura do fantástico. Se quiser, eventualmente, falar e abordar esta perspectiva, começaríamos exatamente Pronto, por aqui. as edições Gá Livro estão neste momento, em verdade, por uma especialização também na área da ficção científica e do fantástico, é um mercado que já deixou de ser nicho, nomeadamente o fantástico já deixou de ser nicho para ser um mercado bastante interessante. E daí a grande aposta da Gá Livro a nível editorial nessas duas áreas. Como devem calcular, o público tanto do fantástico como de ficção científica é um público que nós podemos, num esforço de comunicação, dizer que é o público-alvo que compreende-se entre os 16 anos até aos 34. Pronto, pelo menos a nível de esforço de comunicação. E daí a Gai Livre ter apostado, a nível de marketing, na comunicação e promoção online dos seus produtos. Pronto, nós começamos a apostar mais no online, porque a Gabi, sendo uma editora muito pequena, tem tido bastante dificuldades em conseguir com que jornalistas especializados Nesta área. nesta área falassem acerca dos nossos livros, o que é um bocado incompreensível, uma vez que nós, nomeadamente na área do fantástico e na ficção científica, publicamos autores consagrados e premiados. Posso, desde já, dar um exemplo, a Stephanie Meyer, com a saga Luz e Escuridão, nomeadamente Crepúsculo, A Lua Nova e O Nova. Eclipse, que são livros que têm tido um sucesso a nível internacional, sendo o Crepúsculo já um dos livros mais vendidos de sempre. Nós começamos por ter um problema com a promoção desta autora, porque não consigo explicar o porquê, mas sendo notícia a nível internacional, nós, talvez por sermos uma editora pequena, não conseguimos passar essa mensagem nos mídias Nacionais. nacionais. Por isso, nós optamos por começar a dialogar diretamente com o nosso público-alvo. E o nosso público-alvo, como eu já lhe disse, dos 16 aos 34 anos, passa a maior parte do seu tempo livre na internet. Pronto. e decidimos começar a apostar na promoção online. O que é que nós fizemos? O Eclipse, que foi o primeiro livro, foi lançado em 2005, não correu muito bem, uma vez mais devido à fraca promoção. Lançamos o Anova e apostamos numa comunicação muito centrada nos jornalistas, que também não funcionou porque investimos muito dinheiro e houve poucas menções à autora. Mas com o terceiro livro, que foi lançado agora em 2007, nós aprendemos com os erros e direcionamos a campanha muito mais para o online e para os fãs. Então, nesse sentido, estabelecemos uma parceria com a SAP, onde desenvolvemos um blog onde disponibilizávamos toda a informação acerca de Stephanie Meyer e dos livros, e realizamos um concurso onde convidávamos os fãs, que já existia um grupo de fiéis admiradores de Stephanie Meyer, a realizar um vídeo acerca dos livros. O que nós conseguimos foi extraordinário. Foram 25 participações, que, se formos a ver o panorama nacional e na realização, foi muito bom, não é? E conseguimos nada mais, nada menos que a visualização de mais de 15 mil vezes, de 15 mil visualizações dos nossos vídeos, que acabaram por viralizar e acabaram por ser, pronto, sugeridos até, tanto pelos realizadores, que eram os fãs, aos seus grupos, de De amigos, amigos, e claro. foram sendo Funcionou em viralizados. rede, exatamente, a situação. Exatamente. Com isto, nós conseguimos concluir o que não tínhamos conseguido com os outros dois livros, que foi conseguir colocá-lo no primeiro lugar do top da FNAC. Eu tive a percepção, no caso concreto dessa saga da Stephanie Meyer, que realmente o primeiro livro e o segundo estavam a passar completamente ao lado do potencial leitor. Mesmo o próprio profissional, o livreiro que trabalha diariamente o livro, tinha alguma dificuldade em perceber qual a faixa, qual o universo eventual do leitor eventual para aquele tipo de produto literário. Mas também percebi que há um dado momento, que não sei precisar quando, aconteceu um efeito clique, um efeito que depois provocou o efeito da bola de neve, que neste sentido era um livro que estava completamente apagado, numa penumbra de interesses literários e de leitura, mas por um motivo que também nos escapa, provavelmente terá aí a razão que o Paulo acabou agora de enunciar, para além do último da trilogia começaram a pedir os anteriores e Exatamente. perguntam já o próximo e a tradução, quando é, portanto. Houve aqui, de facto, um trabalho consistente por trás, de Sapa, em que, de facto, esse trabalho com as novas tecnologias e a construção de uma rede de empatias e afinidades funcionou lindamente. Eventualmente, da experiência do Paulo, há outros fenómenos paralelos, parecidos, semelhantes a este do trabalho profissional, ou é este o caso paradigmático que serve para afirmar que realmente esta estratégia é mais eficaz e funcional. Em Portugal, creio que foi a única. Em Portugal, creio que foi a única. A nível internacional, vamos assistir a um novo fenómeno que chama-se, provavelmente vai ser traduzido desta forma, que são as 39 Pistas, que é um livro que vai ser que tem um conjunto de cartas que podem ser adquiridas e que tem uma password, que perante um registro no site, permite interagir também Também com o com. consumidor. De facto, só conheço, a nível nacional, conheço o caso do Eclipse, mas acredito que os sucessos podem ser construídos todos através da A internet. partir da. Porquê? Porque nós conseguimos perfeitamente ir ao encontro das pessoas, dos nossos leitores. Ou seja, neste momento, na blogosfera, nomeadamente a nível nacional, já existem blogs dedicados a livros. Eu posso mencionar aqui alguns, tanto o Entre Estantes, temos o Bibliotecário de Babel, temos a Ciberescritas, que fala sobre promoção e o futuro do livro também, temos o Blog Towers, onde o mercado editorial vai ver muita informação também, temos os livros também, ou seja, já existem muitos, muitos sites dedicados só à leitura. E é assim. Quando uma pessoa compra, eu agora vou fazer aqui uma comparação. Quando alguém compra um jornal, e se nós temos, imagino que o Eclipse era falado no jornal de notícias, vamos dar aqui um exemplo. Nem toda a gente que compra o jornal Notícias, lê a notícia, Essa notícia, é a notícia exatamente. da Stephanie Meyer, não é? Mas, efetivamente, quem vai ao blog Leituras, ou entre estantes, vai à procura de informação acerca Acerca do livro. Ou desse seja, livro. só aí já estamos a acertar, no Público. nosso público. Ou seja, são pessoas que estão interessadas em receber notícias Sobre. sobre o livro. Pronto. Então, porque foi isso que nós começamos a fazer. Nós começamos a enviar os nossos exemplos, os livros de oferta, o nosso mestruário também, e press releases, não só para os jornalistas, pronto, meios mais massificados como o jornal, ou como a televisão, ou como a rádio, mas também passamos a enviar para os proprietários desses blogs, que falam com muito mais entusiasmo até Até do que o próprio crítico o próprio crítico, e exatamente. eventualmente. Mas o Paulo, voltando um bocadinho atrás à nossa conversa, a sensação de experiência, ou pelo menos aquele saber de experiência feito, como usando a terminologia do Camões e de alguma forma de estar na vida dos homens do Renascimento, diz-lhe que este tipo de produto literário existia, ou por outra, o desconhecimento, a ignorância, o desdém, até eventualmente por este tipo de literatura, passava por algum preconceito da própria crítica, porque o Paulo disse, e eu também de facto não vi muito referido, não é que eu seja um grande leitor de crítica literária, mas de qualquer das formas não percebi assim abordagens mais ou menos concretas e mais ou menos lúcidas a este produto que era oferecido pela sua editora. O que é que acontece? Há um preconceito aí, em relação a este tipo de literatura? Eu penso que não. Ou era pura e simplesmente o desconhecimento ou não funcionar, eventualmente, a vossa estratégia promocional, porque acreditam neste produto, vocês, Sim. como editora, O principal acreditam problema nisto. aqui é, penso, com o simples facto de serem lançadas muitas novidades. Eu, pelo último estudo que tive acesso, são lançados por dia, no mercado, 41 livros. Ou seja, dá uma quantidade de livros astronómica ao final do mês. E, como é óbvio, todos querem disputar alguma atenção nos mídias, não é? Então, imagino qual a função ingrata, creio eu, não é? De um jornalista estar a receber 41 livros. Sim, não são os Pronto, 41, mas claro, mas grande de parte qualquer das deles, formas, não é? Na exatamente. redação, para que tentem Crivar e uma selecionar, crítica, pelo exato, menos pelo menos para uma. aparecerem, exatamente. Ou seja, primeiro, eu não sei quais são os critérios de escolha dos jornalistas, não é? Dos críticos, dos chamados críticos Literários. literários, não é? Porque, muito sinceramente, não compreendo. Neste caso concreto, a Stephanie Meyer, por exemplo, que é um sucesso a nível internacional e que, inclusivamente, no dia 4 de dezembro vai dar origem, já deu origem a um filme, e no dia 4 de dezembro vai estrear a nível nacional o filme baseado na obra Crepúsculo. Porque é que ainda não teve ainda nenhum Impacto, não é? impacto, não houve ainda nenhum artigo mesmo a Sério, pelo fundo menos e sério, sério sério, sobre estes sobre livros. este. E se calhar temos outros livros que sinceramente. Mais efêmeros e Temos, ocos, e ocos, provavelmente. exatamente, ocos é o termo, que constantemente estão a ser Badalados e badalados agitados e para. agitados e que assim vão chegando também aos tops das livrarias. J'ai mal aux dents. Estás como dirá. Questão que se coloca sempre no senso comum é um bocado esta. Nós sabemos que determinado tipo de crítica literária, sim, institucionalizada, feita pelos jornais, nomeadamente em alguns jornais, é feita com... nunca se sabe assim muito bem como é que aquilo é feito. Por um lado, pode ser copy desk ou copy paste, perdão. Portanto, que chegam-se ali, amanham-se duas ou três ideias e depois nunca transparece a capacidade de leitura daquele crítico, entre aspas. Por outro lado, há determinado tipo de crítica que refugia-se normalmente também numa linguagem muito codificada que o leitor também não percebe nada daquilo. Sim. Criaram-se, foi, estratégias, as estrelas, 4, 3, 5, e aí isto em termos de marketing e de linguagem apelativa funciona para o leitor standard, eventualmente. Portanto, até que ponto é que, por exemplo, a estratégia do Paulo tem consciência disto para fazer funcionar um produto literário? Provavelmente não tem consciência que as coisas funcionam assim ou não. Eu dou um exemplo concreto. Este livro da saga Eragon, por exemplo, o último, não é? Mas por esta saga, Eu, a Luz e a Escuridão, não, da Stephanie Meyers, conheço muito mal, mas este conheço relativamente bem, porque o primeiro volume li. E tenho bons leitores deste tipo de literatura que me dizem que, de facto, são livros extraordinários. E o que é que acontece? Portanto, são livros que vão de encontro a um imaginário que determinado tipo de faixa etária possui, sendo mais ou menos bom leitor. Porque é que este fenómeno é um fenómeno, não é residual, mas é um fenómeno de média dimensão, comparado, por exemplo, com alguns fenómenos literários. Até que ponto é que este tipo de sensação e realidade vocês conseguem fazer reverter para criar, por exemplo, uma campanha publicitária ou de marketing, de maneira e modo a alertar o leitor que pode passar por isto de uma forma inocente e até inconsciente e não ligar a um produto literário destes? Por exemplo, como é que este tipo de estratégia é trabalhada? Por exemplo, no caso do Brisinger, posso falar essa um bocado acerca da campanha do Brisinger, não é? Mais uma vez, a grande aposta foi no online. Uhum. Até porque se o António, portanto, não viu, provavelmente não viu grandes notícias também, mais uma vez, nos mídias, não é? O que é pena, mais uma vez, um grande autor que só recentemente é que perdeu o primeiro lugar em tops, como o da Amazon e das grandes livrarias dos Estados Unidos, não é? Inexplicavelmente, poucos fizeram menção a este livro nos mídia tradicionais, não é? Por isso, nós, mais uma vez, investimos muito, mais no online. O que é que nós fizemos? Fomos à procura de fóruns que falam acerca deste tema, de fantasia, não é? Fomos também tentar entrar em contacto com blogs que são dedicados e sites dedicados também já ao livro e fornecemos ferramentas de promoção aos proprietários desses blogs e ao seu público para passarem a palavra às pessoas que conhecem e com que lidam diariamente, não é? Posso dizer que o resultado foi fantástico. Nós tivemos inclusivamente um evento que decorreu no Castelo de São Jorge em que foi um evento só destinado a fãs e cujo convite foi feito através de parceiros que nós criamos e, mais uma vez, bloggers que fizeram o favor de publicitar o evento ao seu público, não é? Foi uma estratégia que correu bastante bem porque tivemos nada mais nada menos que 200 pessoas no Castelo de São Jorge. Que inclusivamente acabaram por tirar algumas fotografias de telemóvel que acabaram depois por publicar também no blog, o que acabou por aumentar a nossa mancha também depois na internet e a curiosidade também. Creio que estes sucessos esse sucesso construiu-se também muito na base do online. Eu apenas tenho pena porque eu tenho noção da importância que os mídias tradicionais têm para uma obra ter sucesso. Mas, felizmente ou infelizmente, no caso da Gabriel, talvez por sermos uma editora pequena, ainda não nos conseguimos afirmar. Provável, se calhar vêm livros de outras editoras mais conceituadas, se calhar de editoras como a Dom Quixote ou como a Caminho, que já têm a Oasa, que já têm nome pronto, consagrado na praça, não consistente é? no mercado, E se calhar dão mais atenção a esse tipo de livros. Se calhar a Gaia Livro, que ainda tem, provavelmente ainda está a tentar provar alguma coisa, não é? E acho que tem conseguido bons resultados, até porque só este ano já tivemos dois livros no top da FNAC, em primeiro lugar, nomeadamente dois livros que não foram muito falados nos mídias tradicionais. Pronto, tenho pena porque tenho consciência que os mídias tradicionais são muito importantes também. Pronto, mas à falta de alternativas, Claro, claro. viramos para o online. Porque se eu li bem, uma das concepções que o Paulo Ribeiro tem para este universo, que é o livro, passa muito por articular uma construção em triângulo, eventualmente numa relação sempre constante e criativa entre o consumidor, uma concepção e um certo desenvolvimento à volta do livro, que depois provoca o surgimento de um produto apelativo. O livro, quer se queira, quer não, isto é um produto tradicional. Estamos a olhar para isto, portanto, é um livro. São páginas com texto, com capítulos. O problema é como é que nós conseguimos, neste caso, o Paulo, como eventualmente cabeça pensante de umas possíveis respostas a questões como desta ordem, deste tipo, poderão definir uma estratégia, porque sabe, também acabou por afirmá-lo anteriormente, que de facto a imprensa tradicional, no caso concreto da sua editora, tem algum pudor ou algum esquecimento, ou há uma espécie de uma acefalia constante em relação a algum produto editorial da Gai Livro, no caso concreto. Até que ponto é que, manipulando muito bem isto, são capazes de eventualmente tornear estas dificuldades? Até que ponto, usando esta, tendo que isto tem um destinatário final que é o consumidor, que é o leitor, até que ponto é que um produto, na concepção e no desenvolvimento de uma estratégia de marketing, pode levar o leitor a olhar para este livro, por exemplo, com os mesmos olhos de vontade aquisitiva e de comprar o livro, como olha, por exemplo, para outras sagas, Harry Potter, ou que eventualmente funciona mais de uma forma mais imediatista do que provavelmente este. Até que ponto é que isto é, vamos lá, construído de forma positiva? Sim, nós temos que. Primeiro temos que fidelizar os Os fãs leitores. que já. Os leitores que, pronto, que já leram o primeiro e o segundo livro, não é? E comunicar diretamente com eles. Comunicar diretamente com eles. Por exemplo, o site oficial. Não é o site oficial da editora, mas existe um site em Portugal que chama-se Eragon Portugal. Que, pronto, que é da Patrícia, não é? E nós temos reuniões, por exemplo, tratamos-a como se fosse uma jornalista. Eu, através de um e-mail que enviei para saber quem é que era, pronto, quem é que Que mantinha está por aquele trás. site, consegui agendar uma reunião com ela. Pronto, que ela foi fantástica, inclusive foi até às nossas instalações, onde teve a oportunidade de conhecer também as instalações e todo o trabalho que nós estamos a desenvolver no Fantástico. E juntamente com ela conseguimos fazer um brainstorming de como criar um fenómeno a nível online. Pronto, porque achamos que para já ela conhece muito bem, obviamente, as potencialidades deste livro, porque ela é Uma uma leitora. leitora, não é? E primeiro, porque também já tem um conjunto de leitores pronto, que são fiéis ao site dela, não é? E pronto, o que nós tentamos fazer em conjunto foi tentar passar esse entusiasmo todo para outros blogs e para outros sites que falem também do Fantástico. E conseguimos isso. Pronto, através de uma concepção de uma campanha, de campanhas de marketing centradas no online, mais uma vez, não é? Que foram pensadas com a Patrícia, não é? 31 seconds, and we're gone for auto sequence start. 31 seconds, and we're gone for auto sequence start. Até que ponto é que este trabalho em equipa pode ser condicionante ou abafante para uma imaginação mais criativa em termos de marketing à volta do livro? É fundamental a equipa? Funciona? É bem oleada esta equipa? Ou, por outra, e eu penso que sim, esta equipa dá a possibilidade e a oportunidade de uma mente mais criativa fazer prevalecer, eventualmente, o surgimento de uma ótima ideia? Sim, dá. Nós temos a oportunidade, eu por acaso tenho tido a oportunidade até de. Nós gostamos muito de fazer brainstorming, até com. Pronto, não só com a equipa de vendas, não é? A equipa comercial da HLibro, como também já temos. Tenho algumas pessoas, nomeadamente bloggers, que conheci através de, pronto, dos seus blogs, não é? Com quem eu já discuto algumas ideias. E aproveito até para agradecer já que estou a falar no, pronto, na rádio, ao Luís, que nos deve estar a ouvir, que ele é quem mantém um blog que é o Tecnofantasia, que eu tive a oportunidade de conhecer no Fórum Fantástico, e que nós vamos ter agora um livro que chama-se Brasil, que é do Ian MacDonald. E nós estamos a preparar uma campanha também direcionada tanto para os mídias tradicionais como também para o online. E pronto, nós concebemos, na Gabi concebemos a campanha que depois foi enviada para ele para ver o que é que ele A achava reação, exatamente. e para nos dar algumas Sim, ideias. O que sugestões. aconteceu, e isso de facto aconteceu, ele mandou-nos um e-mail pronto, a sugerir, a fazer várias sugestões, e foi engraçado que a campanha que vai para o, vai, vai, se, vai, comece, vai iniciar já na próxima semana ficou bastante melhor. Ou seja, é importante o trabalho em equipe e é importante também. Neste novo paradigma que vivemos, onde é fácil contactar com o nosso público-alvo e até com pessoas ligadas ao meio. Às vezes basta só um contacto de e-mail Claro, claro. e uma devida apresentação e as pessoas até Até. gostam de partilhar as ideias. Vai para lá para a semana e metade das ideias até foram dele. A nossa conversa está, infelizmente, a caminhar para o final. Normalmente, neste tipo de trabalhos, há uma coisa que também é normalmente pedida. O feedback não é só este feedback emocional, vamos lá, com um certo voluntarismo e entusiasmo. Até que ponto, por exemplo, os números, os dados, são consistentes ao ponto de justificar este tipo de estratégia, de política, de insistência num determinado tipo de trabalho criativo, passando pelos meios, no caso, online? Até que ponto é que o Paulo tem a noção e a certeza que esta é realmente uma via correta? Porque normalmente as pessoas, e será a última questão que lhe irei colocar, olham para isto, pelo menos o leitor tradicional, com alguma frieza e ou algum distanciamento. Tem dados que lhe permitem sustentar e acreditar nesta estratégia, nesta política de alerta para um produto literário com tamanha riqueza, eventualmente? É assim, como lhe disse, o nosso público-alvo é, neste caso da fantasia, da ficção científica, a nível de esforço comunicacional, situa-se entre Os os. 14 Pronto, e os 30. exato, até pode ir até aos 34, não é? Até podem, até mais Ultrapassar velhos, também, exato. claro. E como também já mencionei, nós sabemos, através de dados a que nós temos acesso, que a maior parte do tempo. No tempo livre Que as que pessoas as pessoas vão passam é na à internet. internet. Por isso, creio que nós aqui estamos a ir ao encontro do nosso público-alvo, percebe? E tem E dados que daí. lhe permitem Sim, sim, sim, perceber que de sim. facto há uma Existem linha em contínuo ferramentas que nos permitem que medir permite. esses resultados, como é óbvio. Normalmente, e será a última questão, o futuro do livro perante este tipo de novas realidades tecnológicas, novas aprendizagens, novas ferramentas, até que ponto é que o livro tradicional terá um prazo mais ou menos dilatado de vida, ou é como a Alá Chomsky, é uma questão de tempo? Quer dizer, nós sabemos que o livro é uma invenção relativamente recente da humanidade. De qualquer das formas, com estes novos desafios, a sua intuição, o que lhe diz? O que é que, provavelmente já refletiu, eventualmente, neste formato do livro, é um formato que tem os dias contados, a médio prazo, ou vai Não manter acredito. sempre aquela afetividade, o relacionamento individual e particular perante o livro, o cheiro do papel, as letras e todo o imaginário que isto é capaz de provocar? Não acredito que o fim do livro esteja para breve. Até porque a questão dos famosos e-books, não é? Trata-se apenas de uma revolução que está a acontecer a nível editorial. Não quer dizer que por isso. É uma revolução natural, não é? Não quer dizer que o livro vá acabar. E, de facto, grandes companhias de hardware e também de software e mesmo as editoras estão a desenvolver esforços para que o e-book ganhe cada vez mais adeptos. Adeptos e Pronto. Eu posso-lhe dizer que em 2007 o volume de vendas anual dos e-books nos Estados Unidos rondou os 40 milhões e que o valor dos livros impressos rondou os 35 mil milhões. Ou seja, ainda existe aqui um longo caminho a percorrer, Há um fosso enorme entre o. um fosso enorme. Agora, o que eu acho é que pode ser um excelente. Porque assim, porque é que ainda estamos muito longe? Porque para já o que se vê é o e-book é simplesmente o que está No no papel. livro, mas baixado num ecrã do computador. Percebe? Não traz nada de novo, nem sequer Novo. está a explorar as potencialidades de hiperligações ou de conteúdos extras Que que poderá poderiam ir. ser embutidos num, num, Numa num, ferramenta aí. numa, numa ferramenta. Por exemplo, eu. Acho que podem se complementar. Por exemplo, como no caso do cinema, não é? As pessoas têm. Agora, existe o DVD, existe o cinema, existe o DVD, mas as pessoas não deixaram de ir ao cinema e passaram só a ver DVDs. Agora, imagino que o António está a ler. Eu, por exemplo, estou a ler neste momento até um livro, e aproveito para fazer publicidade, que é o Jogo do Anjo, que passa-se em Barcelona. Agora, imagino que eu leio o livro, gosto imenso do livro, e existe uma versão digital do livro em que. Ao vê-lo no ecrã e clicando, por exemplo, passando com o rato, por exemplo, no, numa, no, na palavra Barcelona, que é onde Se desenrola a ação, desenrola a ação, né? não aparece, por exemplo, através de hiperligações, não aparecem imagens da cidade Da de cidade. Barcelona, curiosidades e factos acerca de Barcelona naquela época. Ou então, por exemplo, páginas que foram cortadas, por exemplo, pelo O autor, autor, não né? é? E que, como é óbvio, não podem Não ser aparecem. impressas, mas podem ser como extras, à semelhança do que acontece nos DVDs, pode ser na publicação online. Ou então, ou entrevistas com o autor, o making of, digamos, podemos dizer assim, Poderia do eventualmente, livro. claro. Se complementarem com esses extras, acredito Poderá ser uma que das. pode haver um crescimento mais rápido e que as pessoas apercebem, achem que o e-book tenha Potencialidade para. potencialidades. Sim, mas creio que ainda há muito a fazer para que. Não é para breve. Não é para Portanto, breve. Não é para breve. a estratégia e o nosso relacionamento com os livros ainda passa por ler, ler, ler este Sim, tipo de. até porque, por exemplo, no caso dos jornais, não é? O António provavelmente, se calhar, até já lê as notícias dos jornais na internet, não é? E fica satisfeito com isso, não é? Pronto, e se calhar até abdica da compra do jornal. Agora, eu coloco-lhe um desafio de ler esse livro que tem à sua frente, que tem 836 páginas, num ecrã do computador. É completamente Provavelmente impossível. o que vai fazer, se for permitido, é imprimir as páginas e levá-las para casa para ler. Para ler. Não é? Porque ainda existe uma grande barreira. Não... E depois os aparelhos que têm surgido, nomeadamente o Kindle ou o Sony Reader, são aparelhos que pronto, que permitem nós carregarmos livros e jornais, assinar online e descarregá-los no aparelho, mas são aparelhos que ainda também são muito caros. São aparelhos que custam entre os 300 e os 500, €500, não é? Pronto. E que não, Não é. com esse preço que já é proibitivo, não diferem muito Claro. do preço de um computador agora, que também já encontramos PCs portáteis por esse preço, não é? Ou seja, ainda existe muita Portanto, coisa a o melhorar. livro ainda está aí Sim, para durar. para durar. Esta semana temos de regresso ao Panorama algumas sugestões literárias bem recentes do mundo editorial e começamos, de resto, como é hábito, pela literatura infantil, Aprender a Conhecer os Opostos. A edição é da Estampa. A editorial Estampa lança agora no mercado uma preciosa coleção didático-pedagógica, Aprender a Conhecer, neste caso, os Opostos. É preciso notar que é um apoio bibliográfico para pais, educadores e outros responsáveis educativos. Além do mais, é preciso tempo e paciência, fatores fundamentais. Sabe-se que a aprendizagem é um exercício moroso, constante e criativo. É o que todos irão encontrar com este manual. Como o próprio título indica, são os opostos o núcleo de toda a aprendizagem. Seco ou molhado, alto ou baixo, e como pano de fundo, o verão, a água e a piscina. O sujo e o limpo, e isto a propósito de todas as brincadeiras que as crianças fazem e desenvolvem no seu dia-a-dia. Contente e triste, todos os meninos e meninas sofrem destas flutuações emocionais e da sensibilidade mais imediata. Como já se percebeu, este exemplo vai de encontro a uma aprendizagem imediata e até inata que todas as crianças vivenciam no seu cotidiano. Mais ainda, é a ideia dos autores desta coleção fazer uma harmonização entre o experienciado e a lógica da aprendizagem, sem traumas e sem qualquer tipo de dramatismo. Acompanha cada exemplar um ratinho, companhia simpática, que dá ao aprendente a certeza da descoberta. É altamente recomendável e, mais ainda, uma ótima prenda na quadra que se aproxima. Faz-se notar que anteriormente foi editado Aprender a Conhecer a Natureza. Mais uma proposta, o Livro das Letras, de António Mota. As ilustrações estão a cargo de Elsa Fernandes. A edição é da Gai Livro. António Mota, natural de Baião, é professor do ensino básico e é, ainda por cima, um dos autores mais lidos da literatura infantil-juvenil portuguesa e a sua vasta obra foi, em grande parte, selecionada pelo Plano Nacional de Leitura. O Rapaz de Louredo, prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 1983, Pedro Alecrim, prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura para Crianças em 1990, e Se Eu Fosse Muito Magrinho, grande prémio Gulbenkian da Literatura para Crianças e Jovens em 2004, são referências para os leitores mais novos e úteis instrumentos de trabalho para os dedicados docentes. Recorde-se a criativa entrevista dada por António Mota a Livros com Rumo. Seguindo a ideia de que a brincar também se aprende, António Mota agudiza o seu processo criativo, saltitante e constante, com este, o Livro das Letras, qual andarilho das musas. As crianças, o jovem e aprendente, são renitentes à aprendizagem, porque a aprendizagem é monocórdica, cansativa e exaustiva, fechada sobre si mesma, a repetição seca e enfadonha. O nosso autor, António Mota, vai tornear a questão juntando três características fundamentais: o saber, objetivo e concreto, as letras do abecedário, mas acrescentando-lhe novas palavras, todas condizentes à respectiva letra, e ainda mais importante, a sonoridade, em suma, a musicalidade. Ensaiem, a título de exemplo, perante os vossos filhos e educandos, as letras F e N, repitam-no à exaustão e o efeito é assombroso, arraiar o deslumbrante. O livro das letras é de leitura obrigatória em todas as escolas do ensino básico. Leiam-no e perceberão a justeza desta certeza. Da literatura infantil passamos para a literatura juvenil. Propomos Encantamento, de Alice Hoffman. A edição é da Gai Livro. Alice Hoffman é autora de uma vasta obra romanesca para jovens e adultos, de que se destacam Aquamarine e Practical Magic, Green Angel, The Ice Queen e Here on Earth. É também autora das coleções Local Girls e Blackbird House. Há quem considere Alice Hoffman uma das grandes autoras da atualidade, e é disso exemplo o anterior romance Alto Risco, editado em Portugal pela Dom Quixote. A autora vive em Boston. Pode provocar alguma estranheza e espanto até a edição de Encantamento numa coleção de características juvenis. Mais ainda, compreende-se certa resistência manifestada pelas consciências adultas. Há, no entanto, uma evidência que convém ressaltar. É na juventude que os valores da lealdade, da amizade e do respeito pelo outro devem ser incutidos e cultivados. Estamos no século XVI, na Península Ibérica, em Espanha, cruel e impiedosa, a dar os primeiros passos da Inquisição. Estrella de Madrigal é neta, filha, amiga, leal amiga, e está à descoberta do primeiro amor, do primeiro beijo. Só que Estrella de Madrigal está proibida de amar esse seu primeiro ingênuo amor. Alice Hoffman arrasta na sua narrativa a complexidade das almas desesperadas e confrontadas com a dor mais extrema e violenta. Catalina, a amiga de Estrella, ao sentir que Andrés lhe foge, melhor, ama puerilmente Estrella, decide desencadear uma espiral vingativa que descamba na destruição da família de Madrigal. Romance poderosamente lírico, terno, Encantamento é um hino à memória, ao respeito mais profundo pelo ser humano. É de leitura, não só para os jovens, absolutamente obrigatória. Temos também neste panorama literatura de viagens, Perdidos na Amazónia, de Stephen Kirkpatrick. A edição é do Ministério dos Livros. Stephen Kirkpatrick, americano, natural da região do Mississippi, já foi perseguido por ursos pardos, atacado por crocodilos e mordido por piranhas, mas já conseguiu também captar algumas das mais belas imagens da natureza e da vida selvagem. É autor de mais de 2.500 fotografias editadas em livros e revistas de todo o mundo e é muito procurado para falar em conferências e convenções. Nem mais a propósito. Há exatamente 13 anos, a 12 de novembro de 1995, Stephen Kirkpatrick toma consciência que ele e os seus companheiros de expedição estão perdidos na imensidão amazónica, pura e simplesmente perdidos. Mas vamos ao início. Stephen, fotógrafo profissional, à deriva, após um divórcio doloroso, procura um sentido para a vida, tanto pessoal como profissional. Procura o conselho dos filhos e decide-se. É na floresta amazónica, nunca antes fotografada, que poderá mudar e elevar o seu trabalho a um novo estatuto. Bastava uma simples fotografia. Mal sabia o que lhe estava reservado. A surpresa, se é que o foi, apareceu-lhe aos seus companheiros de aventura logo no início. Um mapa impreciso e desadequado, más decisões tomadas sob grande pressão emocional, tempestades violentas e aquilo que estava para ser uma aventura fotográfica rapidamente se transforma numa luta desesperada pela vida. Ao contrário de muita ficção de entretenimento, de evasão, por isso entediante, aqui tudo é real, vivido e doloroso. Stephen e os seus companheiros, então Achuco é impressionante pela sua grandeza, vão viver o inimaginável numa Amazónia telúrica, inóspita, virgem e bela. Surpreendentemente bela. Deixando de lado o proselitismo do livro, extremamente religioso, Perdidos na Amazónia é um dos grandes livros de viagens editados em Portugal. Absolutamente esmagador. Agora temos um ensaio, mas afinal onde está Osama Bin Laden? Autoria de Morgan Spurlock, a edição é da Esfera dos Livros. Morgan Spurlock é autor do best-seller Don't Eat This Book, argumentista e realizador de um dos mais lucrativos documentários da história do cinema, Supersize Me, que ganhou uma nomeação para os Oscars e o prémio do melhor realizador nos festivais Sundance e de Edimburgo. Vive em Nova York. O título provoca logo à partida estupefação, admiração, divertimento talvez. No entanto, e perante a pergunta recorrente do cidadão anónimo, Morgan Spurlock mete os pés ao caminho e vai à procura do homem mais procurado do planeta. Onde os serviços secretos ocidentais falharam, Spurlock, a coberto de alguma ingenuidade e desfaçatez, julga poder encontrar o grande foragido. Os mais atentos sabem que a tarefa falhou. Bin Laden continua à monte e, até à data, o seu paradeiro continua desconhecido. Mas onde este ensaio se revela precioso e fundamental é na demanda e no entendimento das razões que motivaram os fundamentalismos, sejam eles quais forem, a provocar violência no mundo. De Nova Iorque a Londres, passando por Paris, junto dos mais desfavorecidos e rejeitados da imigração, Spurlock começa a levantar o véu para a tragédia do terrorismo internacional. Mas é no Maghreb, na Jordânia, junto dos atores e protagonistas do conflito israelo-palestiniano e principalmente no Paquistão, sempre enigmático, e no Afeganistão, que o retrato do estado do mundo e da política, que o leitor ficará elucidado, espera-se, sobre as motivações e o que anima todos os terroristas, Bin Laden incluído. É um ensaio de leitura recomendável. Chegamos agora à proposta Fora de Portas, com que terminamos o panorama desta semana. A proposta vai para 9 de Maria Lado, a edição é da Ferbenza de Vigo. Este é um livro de poemas que fala do desassossego de viver num país como uma ilha que navega nas costas de uma baleia. Nove é um poemário que nos traz à lembrança a catástrofe do Prestige. Nove é memória. Memória da dor e do desespero é uma confluência de duas tragédias, a física, a ambiental, a natureza violentada, e a tragédia interior do próprio sujeito, arrasado pela impossibilidade futura de contemplar o belo. Maria Lado tenta harmonizar o que temos dentro, a dor da ausência e da incompletude, ou aquilo que perdemos no exterior, o Éden primordial, violentado pela ação do absurdo. Claro que a plausibilidade poética, neste caso não é impressionista, só é conseguida com a articulação ao terceiro elemento, o sujeito leitor, o outro poético. Neste imaginário, a ilha à deriva, mais ou menos sujeitos que a habitam, sofrem pela impossibilidade de conceber e criar a ilusão tão necessária perante a destruição envolvente. É aqui a razão e justificação para a poesia, como o género da sinceridade última e irreversível. Mas a poesia é a explicação das coisas que parecem o que não são. Mas pode a poesia explicar? Parece-nos, de facto, um mero exercício retórico, pois a poesia, como se sabe, não possui fronteiras, nem as linguísticas a isso impedem, já que o grau de essencialidade é a comunicação entre o sentimento emissor e o sentimento receptor. Portanto, e como conclusão, 9 de Maria Lada, e não se justifica a tradução, está escrito em galego, como se sabe, o nono irmão linguístico é um exercício poético intimista e poderoso, pois, a cada tragédia, a cada frustração, devemos aguardar um novo sol, mesmo que esse sol acabe por nos queimar. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá. Là, comme un génie de la victoire, elle la tenait levée, bien haut. Et je voyais la chaîne d'or qui se balançait au-dessous du laurier. Et moi, dans une émotion extraordinaire, je m'avance. De la victoire, je m'avance. Dans une émotion extraordinaire, je m'avance. Elle la tenait levée, bien haut. Et je voyais la chaîne d'or qui se balançait au-dessous du laurier. Et moi, dans une émotion extraordinaire, je m'avance. Vapeur qui se dissipe dans un vent glacé. Tout le cortège a fondu sous mes yeux. Il remontait l'escalier. Je pose un pied sur la marche et toute la rampe s'étire indéfiniment jusqu'à la porte du paradis.